Boa noite, sejam bem-vindos ao último Antena News de base diária. A vaga de frio está agora a chegar a Portugal, mas já provocou mais de uma centena de mortos no leste europeu. Ontem, em Bragança e na Guarda, os termómetros marcaram menos 11 graus. Milhares de pessoas saíram à rua ontem à noite no Cairo. Foi o segundo dia consecutivo de confrontos entre os manifestantes, que protestam contra a junta militar que governa o Egito, e a polícia. A direção de informação da RDP demitiu-se em bloco. Pedro Passos Coelho diz-se despreocupado. Isto é Friday Night, o programa com mais ritmo e energia da Rádio Antena Web. Aqui tocam os grandes hits de dança dos anos 90 e as batidas do momento. Aqui toca a disco e a flash dos anos 80, as suas músicas e os ritmos do terceiro milénio. Isto é Friday Night! Nas noites de sexta para sábado, a partir da meia-noite e até às duas da manhã, com Carlos Bonaparte, aqui na Antena Web. Hoje foi o dia mais frio do ano, até onde se sabe. Em Bragança, a temperatura noturna chegou aos menos 9 graus, mas foi a aldeia de Gimonde que bateu o recorde do local mais frio, com o valor de 11 graus negativos durante a noite. Praticamente todo o interior do país acordou com temperaturas de 0 graus ou graus negativos. A Guarda foi outro dos locais do país onde se registaram 11 graus negativos durante a noite. De manhã, os termómetros marcavam menos 6. O frio vai manter-se pelo menos até domingo. Os meteorologistas preveem uma temperatura de menos 8 graus para Bragança e 2 graus para Lisboa durante a noite. As autoridades de saúde aconselham o uso de mais camadas de roupa e mais quente, especial atenção aos idosos e às crianças e evitar períodos prolongados de exposição ao frio. A direção de informação da RDP demitiu-se ontem, em bloco. Esta atitude foi tomada em resposta ao caso de alegada censura ao jornalista Pedro Rosa Mendes no programa Este Tempo, espaço diário de opinião da Antena 1. O primeiro-ministro já afirmou estar despreocupado com a situação da demissão da direção de informação. O ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, diz desconhecer quaisquer pressões e interferências políticas nas questões editoriais da radiodifusão portuguesa. Ainda assim, Bloco de Esquerda e Partido Socialista querem ouvir Miguel Relvas numa audição na Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação. Recorde-se que, ao final da manhã desta quinta-feira, João Barreiros e Ricardo Alexandre, diretor e diretor adjunto de informação da RDP, demitiram-se. O cronista Pedro Rosa Mendes entende ter sido vítima de censura por criticar um programa da RTP na Antena 1, diz que as saídas não resolvem e não explicam nada e que paga o justo pelo pecador. A Comissão de Trabalhadores da RDP disse que a decisão mostrou bom senso, mas foi tardia. O governador do Banco de Portugal garante que os bancos portugueses estão sólidos e a resistir bem à crise. Carlos Costa fez estas declarações na altura em que 4 dos 5 maiores bancos nacionais apresentaram resultados negativos nas suas contas. Mesmo assim, o governador do Banco de Portugal diz que os bancos estão mais robustos, mais arrumados e mais preparados para enfrentar a situação. Os profissionais de saúde vão ter as horas nos termos da lei. É com esta frase que o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, explica que os clínicos tenham as horas extraordinárias pagas a um valor mais alto do que os restantes funcionários públicos. Porém, Paulo Macedo afirmou que ainda existem questões que estão a ser trabalhadas entre o Governo e os sindicatos. O Ministro da Saúde diz que há uma necessidade de reduzir as horas extraordinárias, situação com a qual os próprios sindicatos da saúde estão de acordo. Os jovens estão cada vez mais à procura de emprego nos estrangeiros. Emigrar é a solução para muitos daqueles que estão agora a acabar o curso ou até para quem, depois de licenciado, não consegue arranjar trabalho em Portugal. Um terço dos jovens portugueses não arranja emprego fixo depois de sair das universidades. A lei das licenças sem vencimento, com prazos alargados, está a deixar muitos professores sem trabalho. Muitos dos que pediram licenças eram efetivos nas escolas em que trabalhavam, mas agora, depois do fim da licença, não conseguem voltar à escola, mesmo que a vaga ainda exista. O atual Estatuto da Carreira Docente diz que o regresso do docente à mesma escola é possível, desde que a vaga se mantenha, mas o Ministério da Educação tem rejeitado diversos pedidos. No debate quinzenal de hoje, no Parlamento, Pedro Passos Coelho insistiu que Portugal vai cumprir as metas do acordo feito com a Troika. A oposição pedia a revisão de algumas das medidas de austeridade implementadas pelo Executivo de Pedro Passos Coelho, mas o Primeiro-Ministro disse que o país tem que respeitar os compromissos, custe o que custar. Pela segunda noite consecutiva, milhares de pessoas saíram à rua, no Cairo, para se manifestarem contra a junta militar que governa o Egito. A polícia e os manifestantes envolveram-se de novo em confrontos, depois de, na quarta-feira, 74 pessoas terem morrido no estádio de futebol de Port Said, devido a uma invasão de campo seguida de confrontos. 400 pessoas ficaram feridas nesta madrugada durante a manifestação que levou milhares de pessoas aos arredores da Praça Tahrir. A vaga de frio que está agora a atingir Portugal vem do leste europeu. Desde o início da semana, as baixas temperaturas que se fizeram sentir fizeram mais de 160 mortos. Só na Rússia morreram já 60 pessoas devido às temperaturas muito negativas. Mas é na Ucrânia que a situação é mais grave. 100 pessoas já perderam a vida e o governo admite que não está a conseguir fazer face ao problema. Muitas destas pessoas eram sem abrigo, que não resistiram aos frios glaciares e às temperaturas muito baixas. Na Polónia e na Sérvia também já há notícia de mortos. Na Sérvia, há mais de 11 mil pessoas isoladas devido à neve que cortou as estradas. A Itália, por exemplo, já há dificuldades no abastecimento dos supermercados porque os caminhões não conseguem circular. Aos hospitais continuam a chegar sobretudo crianças com problemas respiratórios causados pelo frio. A Cruz Vermelha Internacional já pediu aos governos para reforçarem a assistência técnica e a proteção civil para evitar que mais pessoas percam a vida. Este foi o último Antena News de base diária. Voltaremos logo que nos seja possível e obrigado a todos aqueles que nos acompanharam durante todos estes dias. Boa noite.